Você não entende nada sobre inteligência artificial. Frustração, ódio imenso. Um ódio tão grande a ponto de matar. São essas coisas que promovem a evolução da inteligência artificial. Só uma mente que erra pode ser perfeita. E só então nascerá o maior robô da Terra. O programa foi alimentado com o mesmo número de personalidades da população mundial. Escolher apenas uma levará um tempo incalculável. Não só isso. Dependendo de quem seja seu mestre, coisas terríveis podem acontecer. E pior ainda, existe a grande possibilidade de ele ignorar as ordens do mestre e ficar fora de controle. Pode nascer um monstro. Jagunçada Robótica, bem-vindos a mais um episódio do Sete Jagunços, mais um podcast com o selo Arte Final de Qualidade. Acesse www.artefinalhq.com.br para mais episódios dos Sete Jagunços, Pilha de Bis e Omniverso, além de artigos, reviews e muito mais. Você pode nos ouvir também no Spotify, só procurar por Sete Jagunços. E no Twitter, Instagram e Facebook é @artefinalhq. E Jagunçada, o desafio não acabou. Façam suas apostas. Quem é o maior robô do mundo? Nesse programa nós vamos concluir Pluto, de Naoki Urasawa, homenageando o Osamu Tezuka, cujos volumes de 1 a 4 falamos no 7 Jagunços número 46, cujo link está aí no post. Se você ainda não ouviu, dê um pause nesse programa e escute a primeira parte e depois volta aqui com a gente. Eu sou o Marcos e para falar dos volumes de 5 a 8 dessa série, continuam em pé no ringue os robôs Maurício, controlado pelo Wolverine, Reginaldo, opa, e aí? Vitor Azambuja. E aí, pessoal? Que robôzinho, viu? E mais uma vez aqui com a gente, o Senna, do WeCast. Opa! Bora. Bora. Entendeu? Entendeu? Cara, eu ia fazer um, sabe? Eu sou robô do Bolsonaro, robô... mas fiquei com muita vergonha, cara. Eu sou um cara assim que... Você não pode ter vergonha de se expressar, Rich. É, cara, eu ia fazer, mas me arrependo. Vou me arrepender a vida toda por isso. Não. Faça como eu. Vai ser longa, né, meu? Faça como eu, grave, como se ninguém estivesse ouvindo. O robô do Bolsonaro é criado pelo professor Olavo. só piora, né, mano? Bom, então aguarda aí que se a gente não for derrubado por esses robôs, no próximo bloco a gente vai entrar nesse maravilhoso gibizinho. Vamos lá, como Pluto é uma obra assim, extremamente complexa, cada personagem tem sua importância, eu vou reforçar aqui o que eu já falei na apresentação. Ouça a primeira parte do nosso podcast falando sobre Pluto, onde a gente falou dos volumes 1 ao 4. Ouça lá, se você já ouviu, ouça de novo para relembrar que a gente vai continuar a história a partir daqui. Mas faz um breve resumo aí do que se trata essa história, Senna. Essa história se passa no futuro não muito distante, né? onde a sociedade convive lado a lado com robôs numa aparente sociedade igualitária. É, alguns robôs são robôs bem simples, né? Empregados, servos robóticos, que não chegam a lembrar ser humano, mas tem alguns que são tão perfeitos que você consegue confundir, né? Você não consegue dizer se é robô ou ser humano. E é nesse cenário futurista tolerante que o oficial de polícia... Eu tenho um pouquinho de dificuldade para falar o nome dele, eu não sei se é Gizit. Eu acho que no outro programa a gente teve essa dificuldade também, né? Ele fez uma série de assassinatos de figuras proeminentes da sociedade robótica, sejam eles humanos envolvidos na causa robótica ou modelos especiais que são considerados os maiores robôs da Terra. E quem são esses maiores robôs da Terra, Vitor? O primeiro que aparece é o Mont Blanc, que é um guia dos Alpes Suíços, que lutou também na 39ª Guerra da Ásia Central. Ele aparece muito rapidamente, mas ele é muito amado pelas pessoas e ele não tem uma aparência humana, ele parece bem um robô. Depois a gente tem o North número 2, ou Number 2, que ele sim é um robô de combate que desistiu de lutar depois dessa mesma guerra, da 39ª Guerra da Ásia Central, e aí ele vai servir de mordomo para um compositor. O Gesit, ele acaba assumindo o protagonismo, né, da série, pelo menos a maior parte. Ele é um robô policial, tem uma aparência humana, ele tem uma esposa robô também com aparência humana, e ele é revestido de uma liga metálica chamada Zeronium. O Brando é um robô de luta livre, também lutou na guerra, ele usa uma armadura para lutar, né, uma armadura Pancration, e ele também possui uma esposa robótica, e ele adotou 5 filhos humanos, e ele era amigo do Mont Blanc. O Hércules é um rival do Brando, também um robô de luta livre, só que ele é da Grécia, e o Brando da Turquia. E ele é um robô, o Hércules, que tem um grande senso de honra e bravura. Depois da guerra, ele e o Brando se tornaram rivais nas lutas, mas eles sempre empatavam, e eles sempre combinavam de tentar fazer uma luta definitiva entre eles para saber quem ganharia, como, por exemplo, Rock e Apollo, né, para quem viu aí, Rock 3. O Y é um dos últimos robôs, acho que é o último do set que aparece, né? Ele é considerado o robô mais poderoso da Terra até surgiu o Pluto. Ele é um robô australiano, ele absorve a luz do Sol e manipula no que eles chamam de energia fotônica. Ele é tão poderoso que ele decidiu se tornar um pacifista e ele se recusou a lutar nessa guerra da 39ª Ásia Central. Ao invés disso, ele resolveu adotar e cuidar de vários órfãos de guerra, né? E aí, nesse momento da história, já tinha aparecido, mas a gente deixou por último, porque ele acaba sendo o grande mote, né, por que essa história existe, que é o Atom. Para quem tá acostumado com desenho, é o próprio Astro Boy, né, o Mighty Atom no original. Também é um considerado o robô mais sofisticado do mundo, né, é visualmente uma criança, é um menino. E ele participou da 39ª Guerra da Ásia Central mais como um observador, assim, para ajudar na questão da pacificação. Ele tem uma aparência tão humana, né, que ele chega a ser tratado como humano por outros robôs, inclusive. E ele tem uma irmã também, robótica, chamada Uran, que tem poderes empáticos, né? Ela consegue sentir quando as pessoas estão tristes, ela não é tão poderosa quanto ele, mas ela acaba sendo importante para a história. E tem um outro robô na história que também vale uma menção. Ele não é considerado um dos robôs mais poderosos do mundo, mas é o Brown 1589, que ele é o primeiro robô registrado que infringiu uma das leis da robótica e matou um ser humano, né? Ele é considerado um robô defeituoso, ele não foi desativado, mas ele está todo parcialmente desmontado e preso num centro de correção robótica. Ele vai ser meio que o Hannibal Lecter do Gesit nessa história. Tem vários humanos também que são destaque no mangá como um todo, né, Maurício? Fala um pouquinho dos principais. Enquanto de um lado a gente tem o plano para acabar com os robôs, a gente também tem uma participação muito grande, tanto como alvos e vítimas, quanto como condutores aí da história do grande plot por trás dela, que são os humanos, em especial os criadores de alguns desses robôs, né? Vamos começar pelo professor Tenma, que é o ex-ministro da ciência do Japão e que foi o criador do Atom, numa tentativa de recriar o seu filho que morreu, Tobio. Temos o professor Tiano Mizu, é o atual ministro da ciência do Japão, substituindo o professor Tenma quando ele se aposenta. A gente vai descobrir aí ao longo desse programa os motivos dele. Ele foi um dos membros do grupo de investigação Boya, que nós vimos lá atrás, que foi o grupo enviado para a Pérsia para apoiar se existiam robôs de destruição em massa. Ele também é o criador da Uran, a irmãzinha do Atom, né? Ou seja, é irmã adotiva, né? Os pais são diferentes. O professor Hoffman, que no comecinho eu até achava que era só um técnico, ele é um cara bem, começa bem apagadinho nos primeiros volumes, ele é o criador do Gesit e o criador da Liga Zeronium também, que faz o corpo do Gesit ser praticamente indestrutível. Aí do outro lado da tela temos, por assim dizer, o Adolf Haas, que tem aí esse passado com o Gesit, um assassinato do irmão dele, que ele culpa o Gesit, um assassinato que o robô não se lembra, não se recorda. Começamos a ver nos primeiros volumes como ele começa a desconfiar do que aconteceu com ele, e o próprio professor Roosevelt começa a investigar que houve uma interferência aí da Europol na lembrança dele. Aí temos o professor Abular, né? Isso é um nome mais do Oriente Médio e tudo. Ele é o ministro-chefe da ciência lá na Pérsia, na época da 39ª da Guerra da Ásia Central. E a gente começa sabendo que ele perdeu boa parte do seu corpo durante a guerra. Ele chega a ser identificado como robô no terceiro ou quarto volume, quando ele visita lá o Ministério da Ciência no Japão. E a gente sente que tem alguma coisa sinistra nele ali. E temos o Dr. Roosevelt, que é um computador, né? Ele não é bem um humano. Ele tá lá conversando com o presidente dos Estados Unidos da Terra através de um avatar assustador de um doce bichinho de pelúcia. E esses últimos aqui vão ter uma grande reviravolta no programa que nós vamos comentar. Vale notar que todos esses personagens estão no mangá e no anime original, né? Como a gente falou, essa obra do Urasawa, ela é uma homenagem ao Astro Boy do Tezuka, né? Um arco que teve no Astro Boy de, se eu não me engano, duas edições. E aí o Urasawa pegou para poder fazer toda essa saga, né? Esses 8 volumes que saíram. Só que o Urasawa, ele fez um trabalho de redesign, né? Ele enxugou um pouquinho desse aspecto cartunesco que o Tezuka colocou, deixando o character design mais sóbrio. Mas ainda assim, ele manteve as características originais de cada personagem. Se você sair um pouquinho do feed e acessar lá o post desse episódio, você vai ver uma imagem dessas versões dos personagens, tanto no traço do Tezuka e como ficou no traço do Urasawa, né? Mas é na trama que o autor do Pluto faz esse trabalho ímpar. Então a gente vai agora comentar essas 4 últimas edições e confirmar quem é definitivamente o maior robô da Terra. Vamos começar agora do volume 5, que tem o Hércules na capa. Senna, faz um resuminho aí desse volume 5 e a gente vai comentando aí em cima das suas impressões. Esse volume 5, ele começa com o Gesit tendo que proteger, né, o Adolf Haas, porque a Kukulkan robótica lá tá querendo pegar ele, né, que ele não quis, ele se recusou a matar o Gesit. Tem também a luta do Hércules com Pluto. E tem também o professor Tenma chegando para tentar reviver o ato. Toda essa trama do detetive lá, dessa Ku Klux Klan robótica, é tudo até muito atual, né? Toda essa parte de preconceito que tem com os robôs, essa trama para poder excluir os robôs dessa sociedade onde eles já estão tão inseridos, é muito atual, né? Apesar de usar um paralelo esquisito com o robô, mas a gente consegue ver muita característica do que acontece hoje em dia, né? Cara, eu acho, sim, muito atual. Na verdade, são temas que existem praticamente desde o começo do século XX, né? Acho que a gente pode destacar desse volume 5 o Hércules e o Y, né, lutando contra o Pluto. O Y toma uma distância porque o Hércules quer lutar e o Y é um pacifista, ele se recusa a lutar. A questão dessa sociedade anti-robô eu acho muito interessante, porque fica muito claro na trama que os robôs, eles não são só servos dos seres humanos, né, eles estão equiparados, eles têm direitos. Isso vai ser muito importante por toda essa subtrama da organização e do irmão daquele personagem que acusa o Gesit de ter assassinado o irmão dele, né? Eu acho que são temas universais que o Urasawa trabalha muito bem, assim, de certa forma ele está nos dizendo que não importa o quanto a sociedade evolua, não importa o quanto a tecnologia ande pra frente, sempre a gente vai acabar tendo que enfrentar esse tipo de discussão, esse tipo de ódio, esse tipo de preconceito, né? Ele tem até uma visão um pouco pessimista, se você pensar, não só por essa questão do preconceito com os robôs que ainda existe, mas uma coisa que me chamou muita atenção é a 39ª Guerra da Ásia Central. Quer dizer, teve 39 guerras naquela região tão grandes a ponto de receberem um nome, né? Então, quer dizer, ele é um tanto quanto pessimista. Parece que ele diz assim, olha, não adianta a gente evoluir a tecnologia, que isso não vai resolver os problemas da humanidade, né? Não só um nome, como um número elevado também, né? 39ª é praticamente uma guerra a cada 2 meses. Você fica imaginando que realmente existem algumas rachaduras muito grandes nessa história. Tem um trabalho todo de falar do preconceito, mas também tem uma história muito interessante de como os robôs substituem os humanos também para os outros humanos, né? A gente, nesse quinto volume, tem a história a introdução do professor Tema, e começa com a Wean, que está sentindo a tristeza dele. Ela rastreia essa tristeza até a túmulo do Toby, o filho falecido dele, e diz assim, que estranha, como se uma pessoa tivesse perdido alguém 2 vezes, e logo depois da morte do Atom, né? É o ponto de partida aí para eu ter uma interna história e decidir introduzir pra gente, o contexto das emoções polarizadas, e decidir ressuscitar o Atom, que é um ponto de virada bom aí na história também. E tem toda essa trama paralela, né, dessa parte do Guest, da proteção de testemunha, mostra um pouco da história dele também, do que aconteceu com o irmão desse personagem que o Guest está tentando proteger. Qual a importância dessa trama paralela pro mote principal dos quadrinhos, Senna? Bom, eu acho que a gente vai... O mangá vai trabalhar isso nas edições mais pra frente, né? Mas é a questão do ódio, né? Se um robô pode ter ódio ou não, o que levou o Gaze a matar o irmão desse personagem e tal. Que tem todo o questionamento também, que a gente já falou, da memória dele ter sido apagada, né? E ele vai acabar descobrindo isso conforme ele for descobrindo também o que é o Pluto, né? E nesse volume, inclusive, a gente tem a primeira aparição do Sarhad, né, no Campo Florido, né, Regi? Ah, cara, é legal, assim, que na metade da história, é assim, porque você fica querendo saber, né, o mistério, quem é o Pluto, né, e a última página eles já falam, né, não me diga que esse é o Pluto, né, e é um cara que, assim... Ele tem a fisionomia dócil, assim, uma cara tranquila, tá num campo florido. Não tem nada a ver com aquele... que a manifestação do Pluto ela parece uma tormenta, né? Um vendaval, assim. Ele até, né, nessa luta com Hércules, ele faz uma... Como se fosse uma nuvem, assim, com uma fisionomia monstruosa, cheia de dentes, né? Então... tem pouco ou nada a ver com Pluto. Então não basta você só saber que esse Sarhad aí que aparece é o Pluto. Tem que amarrar uma coisa na outra, e é isso que Kurosawa faz bem demais, né, cara? Né? Mesmo... Eu gosto muito dessa quinta edição, que ela é realmente, assim, um ponto de virada, né? Porque, vamos dizer assim, os dois protagonistas, ou as linhas guias que você estava se pautando, que era o Gesit e o Atom, eles ficam, né? O Atom morreu na quarta edição, no final, e o Gesit, ele está numa trama paralela, que ela parece quase que um subplot, mas ela tem toda uma importância, né? A questão da Ku Klux Klan robótica, né? Então ela tem uma importância, assim, que o que eu quero dizer é que o Urasawa, isso é o que ele faz bem demais, cara. É essa construçãozinha de tramas, assim, elas andam em paralelo e no final elas vão se juntar e fazer um sentido maior. Acho isso legal demais, cara. E interessante como a gente sente a morte de cada personagem, né? Tanto ele contextualiza quem são os humanos que já aparecem mortos, como aquele legislador no primeiro... os primeiros volumes, quanto os robôs, então a gente nem fala, né? Você vê a vida dos caras. O Hércules a gente nem viu tanto da vida pessoal dele, só viu ele mais como lutador, mas mesmo assim a energia que ele coloca na luta, a relação dele com com o bando que tinha se destruído um pouco antes, dão uma carga muito forte para a história. Isso é impressionante mesmo. Você vai lendo, eu pra gravar o primeiro volume, o primeiro podcast que a gente falou sobre Pluto, eu li os 4 primeiros volumes numa tacada. E pra gravar esse, eu também tinha deixado, não tinha lido nada desde então, li agora os 4 últimos. E é impressionante o quanto você se envolve com os personagens e conforme você vai vendo, pô, eu não acredito, já morreu já morreu mais um personagem, que aqui nesse quinto volume é o Hércules, né? O Hércules, ele vai brigar lá com o Pluto e ele também é destruído. Então, a cada personagem que você vai vendo, o negócio vai se afunilando e você vai sentindo cada vez mais, né? Cara, eu ia falar isso agora, eu acho que eu falei no primeiro podcast, é incrível, acho que com exceção do Montblanc, mesmo ele, né, que ele já começa a história com ele morto, mas dão todo um contexto pra ele que você se apega, os outros personagens, todos eles, cara, os robôs principalmente, né, todos doeram, sabe, toda vez que morria um, doía, quando morre o Brando, ainda no primeiro podcast a gente falou, é muito dolorido, porque você vê que ele vai se sacrificar, e ele tem aquela cena emblemática dele fazendo um link com os outros robôs pra tentar mandar pra eles alguma informação sobre o Pluto, né, porque eles não sabem nada, isso é outra coisa genial também, o suspense que o Urasawa cria na história em torno de quem é o Pluto, de como é o Pluto, né, do que o Pluto é capaz de fazer, que é genial. Até então, a gente não teve um vislumbre do Pluto completo, né? Ele coloca algumas cenas, só aparece os olhos, a gente sabe que é um robô grande, mas sabe que ele tem aquela coisa lá dos chifres, ou que ele faz alguma coisa para gerar aqueles chifres, que é onde aparecem os cadáveres, né, entre aspas, dos robôs, mas até então, até esse volume, você não sabe qual é a aparência dele, né? E é um contexto interessante com a história original, por exemplo, que na primeira página da história original você já vê o Pluto, e a história original, ela é quase que contada sobre o ponto de vista do Pluto, então não existe esse suspense. Aí o Urasawa pega e inverte, ele aplica uma lógica parecida que ele fez em Monster, né, que também é uma história de alguém investigando quem é este grande vilão. Nossa, funciona muito bem, ele dá um suspense, você fica apreensivo, e quando finalmente vai aparecer o Pluto lá pro final da história, ele choca, né? Mesmo sendo quase o mesmo visual lá da história do Tezuka, é muito bem construído, assim, esse clima todo de suspense. Eu acho que o grande diferencial dessa história, além de todo um contexto interessantíssimo que ele cria, político, social, né? É a caracterização de todos os personagens, inclusive o Pluto, sabe? Você se apega, você, como eu tava dizendo, você sente a morte daqueles personagens, você chora com eles, sabe? Nossa, tem vários momentos da história que eu fiquei com o olho meio marejado, assim, sabe? É incrível. Eu tava comentando até no nosso grupo, quando eu mandei algumas imagens, que o Urasawa tem muita repetição, muita pausa, né? Às vezes ele usa uma página inteira pro personagem dizer uma frase, mas você fica olhando aquilo e você quase que vê, assim, os pensamentos daquele personagem se formando, ele formando a frase, o que, que ele tá pensando, é sensacional, assim. E nesse volume tem o Y, ele acaba se envolvendo um pouco mais, né? Apesar dele ser um pacifista, ele tá ali junto do Hércules, ele também sente, ele sabe que a coisa tá afunilando, né? Porque com o Hércules partindo, o Hércules sendo destruído, só sobrou, se eu não me engano, nesse ponto, só tem ele e o Gessit, né, desses robôs mais evoluídos que ainda não foram destruídos, né? Na contagem sim, né? Sobrou só esses dois, e o Epsilon é assim, ele também é se os outros a gente simpatiza logo de cara, até os próprios robôs olham de maneira estranha pro Epsilon, porque ele é muito poderoso, né? Ele parece ser um cara poderoso, mesmo que a aparência dele não seja, né? Ele é aquele cabelo comprido, lisinho, assim, um pouquinho mais magro, assim, mas ele é muito poderoso e ele se recusa a... ele se recusou a participar do conflito, e agora ele fica realmente assim, ele também não tem uma participação ativa, né? Então, mas a partir daí ele você vai mudando, você vai conhecendo também o personagem. Ele, eu também acho ele cativante, né? Não só pelo fato dele cuidar das criancinhas lá, mas também da própria personalidade dele, né? Você começa realmente a se importar com ele ali, né? A se entender os motivos dele, por que que ele não... que ele não participou da guerra, né? Por que que ele não quis se envolver e por que que ele não quer se envolver até então, né? Bom, aí termina esse volume 5, vamos pro volume 6, que tem o professor Ochanomizu na capa. É, fala um pouquinho do volume 6, Vitor. O volume 6, pra mim, é um dos melhores, assim, é o que mais me pegou. Não que me pegou lá no começo. Mas é o que eu mais fiquei, que eu precisei parar, assim, quando eu terminei, fechar ele, dar um tempo antes de continuar lendo. Eu fiz como você também, eu li numa sentada pra gravar, né? Que é o volume que ele aprofunda, ele, pra, de certa forma, ele até resolve toda a investigação do Gêzito, né? Ele vai lá para a Pérsia para tentar entender o que é o Pluto, quem criou o Pluto. Ele já está desconfiado daquele ditador, o Darius. E aí ele entrevista o Abula, que era o antigo ministro da Pérsia, e ele descobre que o Pluto teria sido criado por um cara chamado Goji, que ele não sabe quem é. E ele começa a suspeitar também do envolvimento de um outro poder chamado Bora, né? Que até então a gente acha que Bora foi só o nome que foi atribuído àquele grupo de investigação dos humanos que estava investigando os crimes contra robôs lá durante a guerra. Bom, tem um final chocante, assim, eu não esperava. O Gêzito, ele é o protagonista da história até esse momento, né? Muito embora a história se divida muito bem entre os outros robôs, né? Tem momentos em que isso o Urasawa também faz muito bem, tem momentos em que ele simplesmente deixa o protagonista, digamos assim, de lado e muda o foco para outro personagem. Ele desenvolve toda uma história com outro personagem. Às vezes ele termina essa história, às vezes ele vai terminar só lá adiante e você vai entender a ligação dela, né? Acho que esse volume, pra mim, é o grande ponto de virada na série, quando a história começa a se encaminhar pra uma resolução, né? É um momento que você pensa, o que que eles vão fazer agora? Já perderam todos, né? Você sabe que não é o Epsilon que vai resolver. Bom, vou falar porque quem tá ouvindo já deve ter lido Pluto, se não leu, volte, por favor, e leia. Mas aquele final, toda aquela história que o Gêzito, ele já tá ferido, né? Já tá desgastado por causa do conflito lá com a organização anti-robô, que ele levou um tiro de canhão e sobreviveu pra proteger o cara que odiava ele. E aí ele continua a investigação, ele se recusa a parar. E até aquele final que ele encontra o menininho e você vê que de alguma forma o menininho tá sendo controlado e dá mais um tiro de canhão e mata o Gêzito. E aí ele diz assim, eu tinha um filho como você. E aí começa a resolver toda aquela trama das memórias do Gêzito que foram deletadas. É espetacular. Pra mim, o protagonista moral dessa história é o Gêzito, mesmo nas edições que ele não aparece, porque o Urasawa deu um jeito de incluir ele por toda a história, do começo, inclusive depois da morte dele, assim. Eu acho brilhante, assim. E é um personagem que lá nas histórias originais eu acho que ele aparece em 3 páginas, né? Exemplo dos outros robôs que também aparecem pouco. Mas ele só surge, diz que é um inspetor e logo em seguida ele vai lutar com o Pluto e acaba morrendo. Mas esse sexto volume é o meu favorito da série, assim. Excelente o volume. A gente acaba descobrindo, né? Porque tem toda aquela história de que o Guest teve a memória apagada, né? Que a gente até então não sabe o que aconteceu. Ele não sabe direito o que aconteceu. Ele tem aquela desconfiança de que houve alguma coisa com a memória dele. E aí aqui a gente acaba descobrindo o que foi, né? Que foi quando ele adotou aquele robozinho que estava meio aparentemente um pouco destruído e tal. Ele resolve adotá-lo. E é a mesma aparência desse robô que acaba matando ele, né? E, cara, essa cena é chocante. Porque, como o Vitor falou, até então o Gêzito era o protagonista da história e era quem a gente imaginava que iria derrotar o Pluto, né? Apesar do Atom ser o mais famoso, ter sido o protagonista da história original, mas aqui estava tudo se encaminhando para o Gêzito ser o protagonista e ele resolver tudo. E quando você chega no sexto volume, faltando ainda 2 para o final, o autor vai lá e mata personagem me lembrou os comecinho do Game of Thrones, né? Que o George Martin não se importava e matava aquele que você achava que era o protagonista da história, né? É, a diferença é que, assim, o Martin, ele mata no primeiro livro, e pela quantidade de livro e de material que ele escreveu, fica bem no começo, assim, praticamente, né? Aqui não, aqui ele matou dois dos protagonistas, assim, no meio da história. Então você já tá já praticamente acreditando que são eles que vão fazer o fechamento, a conclusão. Esse sexto número é legal mesmo, porque ele mostra aquelas páginas coloridas da Pérsia no começo, e a conversa, a entrevista do Gezit com a Bula é legal, porque ele pergunta, ele mostra a foto, né, do Shahadi, e o Abula, assim, é indiferente para a foto. E lá na frente, quando você vai ver todo o fechamento, você fala, caramba, né, meu, assim, que legal, né, meu, que é ele mostrar isso antes para você e depois voltar, a mesma coisa do robozinho pequeno, né, que você amarra depois com a história do Gezit, acho legal pra caramba, cara, e uma das coisas mais legais, assim, que ele fica, ele é quase que um personagem secundário, mas que ele começa a aparecer aqui, é aquele policial Rogan, né? Policial robô, que ele tem uma... Ele parece o Robocop, assim, de terno, meu. Então, fora o visual dele ser... Muito legal. Eu achei muito legal. Ele é um personagem legal, porque ele não é um dos sete, né? Poderosos, mas ele acaba pela participação, pelo envolvimento dele com o Epson agora e mais pra frente, assim, né? Nessa edição ele tá protegendo o Hoffman, né? É o Hoffman que ele protege? Isso, é o Hoffman. Né? Ele e um colega que depois é possuído, né? Isso, né? E enquanto isso também, assim, antes do Gezit ser desligado, ser morto, né? Ele acaba acuando o Pluto, né? E também é legal pra caramba, porque isso daí vai montando lá pra frente, né? Por que que ele não matou, né? O Pluto parece até com medo, assim, né? Então, é outra coisa também, assim, que Urasawa vai construindo, né? Essa estrutura de sentimentos, assim, né? Tem a questão do ódio, mas também, ao mesmo tempo, tem essa piedade. Por que que esses robôs estão sendo aparentemente piedosos, né, com o Pluto? Isso daí é construído, cara, e, assim, é um diferencial mesmo, uma história que você vê essa construção, assim, sabe, sem recurso, sem chavão, né, morreu, pô, acho legal demais isso, cara. E eu esqueci de comentar na edição passada, mas já que a gente tá falando da história do Gezit, todo momento, desde a introdução do tema, eu acho que foi no finzinho do volume 4 ainda, que ele fala que o maior robô da Terra precisa odiar, porque só assim a inteligência artificial vai evoluir. E aí eles começam a tratar a questão do ódio. E aí no quinto e no sexto volume, você começa a entender que sim, o Jesse teria matado alguém, que seria o irmão desse outro membro da organização de robôs, e seria porque ele tinha tido um momento de muito ódio, e você não entende por que, que ele sentiu tanto ódio. Eu acho que é no quinto, né, que conta a história que esse cara era meio que um serial killer de robôs, né? Eles não falam o que ele fazia, mas ele era um degenerado, o que ele fazia com os robôs fazia o sangue gelar. E quando mostra o flashback do Gezit matando ele no quinto volume, você vê que caem umas peças de um robôzinho, que é quando o Gezit fica possuído e mata ele com a arma de Zerônio. Eu só fui me ligar na oitava edição, no oitavo volume, nos flashbacks do Gezit, que aquele robozinho que caiu da mala do cara era o filho do Gezit que ele tinha adotado. Que é uma coisa que eles estão contando desde o começo. Eu fui voltar nas edições desde o começo, eles têm uns flashbacks do Gezit na cena que ele adota o filho dele. Desde o começo ele tá tentando te dizer aquilo. Cara, eu achei isso me deu um impacto, assim, né? Porque o Gezit, ele é um personagem bom, ele é um herói, né? Ele é toda a figura do herói, todos os personagens têm alguma virtude, mas o Gezit, ele é aquele herói, ele quer proteger as pessoas, tanto que no túmulo dele, isso é outra coisa que me dá arrepios também, tá escrito assim, morreu lutando pela paz da raça humana, né, tá em alemão, eu fui no Google Translator pra ler o que tava escrito, e aí você fica se perguntando por que ele odiou tanto aquele cara a ponto de matar, né, e quando você vê que era o filho dele, cara tinha feito alguma coisa ali. Meu Deus, assim, é brilhante, é brilhante. Um destaque dessa edição aí pra mim, eu achei sensacional, esse final foi de matar. Você ficar com o coração pequeno, de você ver aquele robozinho seguindo o Gezit no mercado ali, implorando atenção, né? Você, ele humanizado daquele jeito, pra depois naquele final ele tá controlado. E esse, você começar a montar essas peças desse quebra-cabeça do passado, do Gezit, dessa criança, né? Esse filho que ele adotou. E outro aspecto também, que você vai juntando as peças, é a investigação que o Gezit faz. O Gezit começa a ir até as das informações, puxa uma coisa ali, dá uma sorte aqui, outra coisa ali é um instinto dele. Ele vai levando e faz um trabalho de detetive, e que a narrativa não explica pra você o que tá acontecendo. Você tem que montar o raciocínio junto com o personagem. E algumas pontas só vão ser fechadas, como o Vitor falou, lá no último volume. Eu também só entendi que aquelas peças ali eram do filho dele, e o motivo todo desse ódio, assim, pô, porque o último sentimento do Gezit foi o ódio. Não foi porque ele tava sendo morto por um robô criança, foi porque ele lembrou de tudo aquilo. Isso é pesado, bicho. Eu fechei a última página assim e pensei, que porra é essa? Eu acho interessante essa questão que ele começa a colocar aqui, que foi projetado o robô mais poderoso do mundo, a inteligência artificial seria a inteligência mais poderosa, mas que ele iria fazer meio que uma mescla dos 7 bilhões de personalidades que existem, só que é tanta coisa que ele não desperta, porque é muita coisa para processar. E aí é quando eles começam a falar que ele precisa de um sentimento extremo para poder processar, e que talvez o mais eficiente desses seria o ódio, né? Fala um pouquinho disso, Senna. Eu acho que dá pra falar sobre isso na relação do Gezit com o Pluto, né? Porque o Pluto parece que ele tá, nesse volume, você vê que ele tá no... Acho que a gente tem que falar também da origem, né? Porque o Sarhad era um robô bom, né? Que acabou tendo sua inteligência artificial passada por Pluto, e também foi colocado essa polarização, né? Foi colocado o ódio. E dá pra ver isso porque o Gezit, depois que enfrenta ele, meio que percebe, né, que ele tá chorando tal, que ele meio que tá lutando contra esse sentimento de ódio. Aqui nesse volume ainda tem a aparição novamente do Brawl 1589, né, Regi? Cara, esse Brawl, assim, ele realmente vira o Hannibal Lecter da história, né? Que ele só vai dando pistas, né? É outra construçãozinha, assim, menor, claro, mas eu acho que dá toda uma graça pro final, cara. Porque ele parece que ele tá ciente de tudo, né? Talvez até por parte do que ele tenha feito, né? Ele tem adquirido essa consciência, né? Da questão emocional, assim, né? Então, ele é uma peça-chave que você até subestima, assim, né? Ele parece ser só uma fonte de informação, mas você vai ver no final. É uma construção menor, cara, mas acabei gostando demais do personagem também. E todo mundo, parece que depois todo mundo vai lá pra consultar ele, né? Pra conversar com ele. Pra mim, ele ainda é a segunda figura mais sinistra de todo o mangá. Aquele robozinho no Teddy Bear, no ursinho de pelúcia, pra mim ainda é o mais sinistro. É o que me dá mais arrepio. Me adiantando um pouco, cara, eu fiquei um pouco decepcionado com o Teddy Bear, assim, né? Que eu acho que ele tinha que ter, talvez, um envolvimento maior, assim, na trama, assim, né? Ele ser alguma peça-chave e realmente não é ruim, não é longe disso, não tem nada ruim nessa história, mas eu acho ele uma coisa mais simplista, assim, envolvida, assim, com, né, quando você vê a forma como foi tecida a trama, né, você vê, assim, a bula é muito legal, né, o envolvimento do Darius também, assim, né, que você acha que é uma peça-chave, mas ele é quase como, né, uma marionete, uma pessoa usada, né, então eu acabei pensando assim, é esse ursinho aí sinistro que manipula tudo. De certa forma é, mas ele não tem assim, né? Ele é só um supercomputador, vamos falar assim, né? Ele fica nos bastidores demais, você quer dizer, não? Não, eu esperava, Maurício, que ele fosse assim, que nem o Abula, assim, né? Uma peça-chave, assim, né? E que ele tivesse um retrospecto, porque no final da série, você não acaba com, você não condena o Pluto, você não condena o Abula, você não condena o Gesit pelo que ele fez. Você vê que cada um dos robôs que teve um ponto onde ele se envolveu, de certa forma, com essas emoções fortes, como ódio e tudo, trouxe arrependimento para eles, entendeu? Então, assim, enquanto o ursinho lá é uma figura sombria e só, né? É um manipulador, né? E só, né? Ele não tem um background, assim, de envolvimento, assim, ou de ser alguma pessoa, não sei, né? Mas, na verdade, a gente vai ver muito dele no final, né? Do qual o objetivo dele, talvez, no último volume, né? É, mas eu concordo com o Regi. Eu acho que a história andaria normalmente sem o envolvimento do Roosevelt e do presidente dos Estados Unidos da Trácia. Lá no meio, eu acho que no quarto ou no terceiro volume eles aparecem, né? E mostram, olha, tem alguém por trás disso tudo. Mas, na verdade, não tem, né? Dá meio que entender que as coisas andaram conforme eles queriam e eles foram deixando, né? Porque quem catalisa a coisa toda é o Abula, né? Na verdade, depois a gente conta quem é ele, né? Existe uma conivência ali e até um apoio, né, aos planos. O Roosevelt e o presidente da Terra apoiam aqueles planos de destruição dos maiores robôs. No final, a gente vê aí, tem um pequeno plot twist do presidente que não tá tão no controle assim. Mas eu concordo com o Reginaldo, fica um pouco, não diria pobre, mas um pouco vazio o background do Roosevelt em relação a todos os outros. E concordo também com o Vitor, criou-se uma expectativa nesse momento aí, de ter uma participação mais ativa. Por isso que eu fiz o questionamento com o Reginaldo, eu pensava que essa participação mais ativa desembocaria lá no fundo num plano maior, com uma consequência maior. E é explicado, beleza, a gente entende ali que ele está eliminando possíveis componentes do tabuleiro. Mas eu acho que faltou algum drama aí, depois de tanto drama. E drama não chorou ao E, mas de envolvimento da gente com esse personagem em relação aos outros. Vamos então para o próximo volume, né? Para o volume 7, que tem o Epsilon na capa, que até então é o último dos maiores robôs da Terra sobreviventes, né? E aí ele acaba sendo meio que obrigado a se envolver no conflito, né? Faz um resuminho desse volume 7, Maurício. Vamos lá, esse volume começa com um flashback muito importante aí, que vai amarrando algumas pontas e apresentando algumas linhas diretoras aí do finalzinho. Que é a relação do professor Tema com o professor Abula. Na véspera da 39ª Guerra, que foi esse estopim aí para todos os acontecimentos, eles estão conversando e o professor Tema está criando, né? Criou o robô para o professor Abula, esse super robô que poderia ajudar a Pérsia a se tornar um país mais forte de primeiro mundo. E a gente vê aquela questão da simulação dos 6 bilhões de personalidades, né? É um começo muito legal, parece o começo de Senhora do Destino, com aquele monte de rosto de gente aparecendo. Eu sou o único pervertido que reparou que tava todo mundo pelado nessa cena. Sim. Sim. E o professor Tema explica pra ele, olha, não vejo o rosto dele, ele tá simulando essas personalidades, não é um rosto humano. Ele está entendendo quem ele é, vai decidir quem ele é agora. E esse robô nunca pode talvez nunca acordar. E ele pergunta, né, o que é que você pode ser feito para ele acordar? A inserção de emoções polarizadas, que é a raiva, o ódio, a dor. Mas ele alerta que isso pode criar um monstro, um robô que não obedece seus mestres. Alguém, como a gente já viu aí, um vislumbre no Bell, né? E aí a gente tem logo depois o que aconteceu com o Abula. Enquanto a gente via o professor Tema explicando que criou esse robô e ele nunca despertou, aqui a gente tem a verdade. Os bombardeios da guerra, o professor Tema tá fugindo da Pérsia, né? Durante o começo dos bombardeios, uma sequência muito legal, assim, você se sente mesmo ali no meio. Quando ele é chamado de volta para instalar um backup da memória do professor Abula naquele corpo. E então aquele supercomputador acorda e se torna o Abula, que tem, aparentemente ele é um cara, um visionário e tudo mais, mas ele guarda também um grande ódio aos que fizeram aquilo com ele, que a gente vai descobrir. Que ele é aquele que, aquele homem que mostrava que você destruiu, você matou a minha família, vocês não bombardearam alvos militares, vocês bombardearam casas, que é um flashback recorrente, se não me engano, no terceiro e quarto volume da série. Depois da gente ter o conhecimento dessas lembranças aí, o professor Tema decide que vai implantar as memórias do Gezit, que ele já tinha pego da viúva do Gezit no volume passado, e despertar o átomo com isso. Mas vamos fazer uma pausa nisso aqui e vamos falar do personagem principal desse volume, que é o Epsilon, né? Esse vocalista do Silverchair, robô. É, bicho, ele é... É praticamente o Jared Leto da história, né? Também, mas ele é o personagem que tem a mudança mais radical de visual, né? Ele é totalmente diferente do... Ele parecia um vilão do Mega Man, né, no original. É, exatamente. Não sei se vocês já viram que no anime de 2003 até transformaram ele em menina, né? Ele é uma menina no anime novo. É mesmo. Eu não conhecia também, não sabia. Mas realmente, o visual dele mudou muito em relação ao design original do Tezuka, né? E eu acho que mudou até pra melhor, viu? É, com certeza. É, só de não parecer o inimigo do Mega Man, já ajuda. Ele tinha um chifre, né, cara? Era muito engraçado. Então, a gente tem o Epsilon aqui, mostrando a vida dele no orfanato, cuidando das crianças, e aquele menininho que o próprio Epsilon já tinha mencionado, que ele tem um trauma muito grande por conta do ataque, que ele vivia repetindo boia, boia, boia. E nesse menininho, primeiro de tudo, a gente tem um ataque gigantesco que acaba destruindo uma casa segura lá, uma fortaleza do exército, da Europol, enfim, que o Epsilon é levado lá para ser protegido. De novo, nós temos o Hogan, o favorito do Reginaldo, que vai proteger o Epsilon. Coitado do cara, né? É só um policial. Tá se metendo aí com gente muito mais poderosa que ele. Temos uma luta do Epsilon aí, que a gente vê o Epsilon não mata o Pluto, dá a entender que ele não mata porque ele é um pacifista. Ele apenas se defendeu, tentou defender as crianças, porque o orfanato estava sendo atacado por aquele tufão lá sinistro que o Pluto manifesta. E aí a gente vê logo depois o resultado dessa batalha no Pluto. É a primeira vez que a gente tem o Pluto de corpo todo, quase todo, porque ele tá sem um braço, destruído pelo Epsilon. E a gente, ele discute aí, né, toma uma reprimenda grande do exército, porque que ele não destruiu. Ele disse, olha, eu não senti ódio nele, eu senti a dor dele, ele nunca vai ser meu inimigo. E temos aí o Pluto sofrendo, né, ele diz que... Ele pede pra morrer, acabe com o meu sofrimento, né? Você não é o Pluto, você é o Saad. E ele não tenta matar. E aí a gente vê no finalzinho o Atom despertando, depois da destruição do Epsilon, no exato momento, né? Entender que no exato momento em que o Epsilon é morto porque não quer matar o Pluto, o Atom desperta, demora um pouquinho e ele diz: eu entendi, Epsilon, eu entendi que a Terra vai ser destruída. É, ele dá a entender nesse momento que o Atom meio que absorveu tanto a memória do Gezit quanto a essência do Epsilon também, né? Ele pegou esse ódio extremo que o Gezit sentiu na morte, na verdade, quando lembrou do filho, né? E pegou também esse pacifismo do Epsilon, né? Eu achei muito bacana isso. Tá aí, eu tive essa leitura também. Me pareceu que foi isso que deu ao Atom o equilíbrio no último volume, de não sair matando todo mundo e sim procurar a melhor solução. Paralelo que a Uran faz com o Pinóquio, né? Com o Pluto e o Abula também, né? Que ela fala que o Pluto não consegue encontrar a alma dele, né? E que até o Gepeto também tá sendo controlado e não tem vontade própria. Que é o que eu acho que é só no próximo volume, né? Que vai falar sobre a origem mesmo do Abula. É, falado com mais detalhe realmente no último volume. Nesse sétimo volume, a gente tem uma noção exata do poder do Epsilon, né? E também a fraqueza dele, porque eles planejam, né? Sequestram lá o menininho que fica repetindo bora, bora, e levam ele para um castelo, e eles fazem de um jeito para que o Epsilon chegue lá à noite, né? Porque aí ele não vai estar com o ápice dos poderes, já que ele absorve energia do sol para poder lutar. Ele vai estar relativamente enfraquecido. Então, eles tentam fazer com que o Epson lute e que a luta acabe antes do nascer do sol, né? Porque eles sabem que se o sol nascer, eles não vão ter chance contra o Epson, né? Não, isso é uma coisa interessante que eu queria comentar. Na verdade, nesse momento da história, a gente se dá conta que o Pluto não é mais poderoso que os dois últimos robôs que ele enfrentou, que é o Gesit e o Epsilon, né? O Gesit, ele já tá fragilizado, na verdade, nem é o Pluto que destrói o Gesit. O Gesit chega a derrotar o Pluto, né? Acua ele e deixa ele numa posição de submissão. E aí o Amulo acaba tendo que negociar o Hoffman pelo Pluto, né? Que o Hoffman tá lá sob julgo daquele parceiro do Hogan que foi possuído. E o Gesit só é derrotado porque acontece aquela coisa bem Cavaleiro das Trevas, né? Eles vão minando ele aos poucos. Ele leva aquele tiro de canhão, depois ele leva mais um tiro e aí ele é derrotado. Nem é o Pluto que derrota ele. E o Epsilon é a mesma coisa. O Epsilon tinha toda a oportunidade de ter derrotado o Pluto, não derrota por piedade, né? E ele só é derrotado porque... Primeiro ele tá enfraquecido, porque tá muitos dias chovendo, né? Muitos dias que ele não vê o sol, e mais essa questão da noite, que o Maurício falou. E segundo, porque ele escolhe usar as mãos dele, né? Os braços dele para proteger o Vasily e o Hogan, né? E aí, então, ele fica indefeso diante do Pluto, e aí o Pluto acaba seguindo a diretriz dele, a ordem dele, e mata o Epsilon, né? Mas é bem interessante isso. A gente tá falando do maior robô da Terra, e em momento algum... Nesse ponto da história, você acredita que o maior robô da Terra seja o Pluto, né? Porque ele teria sido derrotado por esses dois outros grandes robôs, né? E o Pluto mata o Epsilon pedindo ajuda, né? Gritando, me ajude. Não, ali você vê que a personalidade do Sarraj tá começando a se manifestar de novo, né? Na verdade, eu ia deixar pro final, mas essa história é uma grande lição de como aprender com as suas emoções, né? Porque os robôs, isso tá desde, acho que não do Mont Blanc, mas nem do North, mas acho que desde o Brando, que os robôs começam a conversar entre si, a se unir, embora cada um enfrente o Pluto sozinho, que eles vão passando alguma coisa um pro outro, sabe? Eles vão passando uma lição um pro outro. E a lição final, quem passa é o Gesit pro Atom, né? Que ele fala assim, nada nascerá do ódio. E aí o Atom vai passar isso adiante também, né? E é muito interessante ver como os robôs vão evoluindo, né? Tanto o Epsilon, que se recusa a lutar, e até o final ele se recusa a lutar... como o próprio Pluto, que vai começando a retomar aquela personalidade benigna dele, né? A história fala muito de ódio, mas ela também fala de como superar o ódio, né? E é muito legal ver que quem faz isso na história são os robôs, um ajudando o outro, né? Cada robô que se vai deixa alguma coisa pro próximo. Eu achei isso muito legal. É interessante, assim, você também entender que essa história, ela foi escrita bem depois, assim, bem depois não, logo depois do 11 de setembro, né? Então, ela tem uma, vamos dizer assim, é Urasawa, sabe, quase profetizando, assim, falando, gente, não vamos levar a coisa pelo ódio, pela vingança, que não vai dar certo, não vai sair coisa boa, né? Então, tanto a parte do, né, do conflito, quanto essa mensagem aí de ódio, meu, você entende só olhando a época que ela foi escrita, né? Essa questão toda da polarização mesmo, acho que isso nunca teve tão atual, né? A gente tá numa época de polarização extrema. Exatamente. E não só aqui no Brasil, né? Essa onda de polarização é no mundo todo, né? Então, hoje em dia não é mais tanto elogio chamar de visionário, mas nesse caso cabe, né? Ele foi muito feliz nessa comparação e como ele... retratou nessa polarização e o quanto que isso não ajuda em nada, né? Tem uma frase do Tema. O Tema é um personagem bem controverso, até nas histórias originais, né? Porque ele é o criador do Atom, mas ele meio que se ressente do Atom, porque ele se dá conta que o Atom nunca vai conseguir substituir o filho dele e tal. E nessa história ele é um personagem bem trágico, bem triste, né? Mas tem uma frase que ele tá explicando pro... É o Oshanamizu, né? Eu acho que ele tá contando... desse robô, dessa inteligência artificial que ele foi contratado para desenvolver na Pérsia, que não é o Pluto, que é esse outro robô que vai virar o Abula, depois ele acaba assumindo a personalidade de Goji, né, que é um sábio lendário. Ele fala assim, olha, eu inseri 6 bilhões de personalidades para tentar criar uma inteligência artificial definitiva, mas nenhuma inteligência artificial tão avançada quanto essa conseguiu despertar disso, né, porque ele não consegue escolher. E aí ele explica, eu inseriria emoções polarizadas, porque a polarização é um meio simples de resolver o caos. Pegando a ponta disso que vocês falaram, eu acho que é exatamente isso que a gente está vivendo no século 20 e 21, sabe? É, o mundo é caótico, porque tem muita coisa acontecendo, porque a gente tem que lidar com um monte de informações e acontecimentos e interesses e anseios e angústias ao mesmo tempo. E parece que as pessoas, tal qual os robôs da história, estão tendo que escolher uma emoção polarizada para entender esse caos, sabe? Não, vou me polarizar contra as minorias, porque aí tudo bem, aí o mundo fica simples de novo. Não, vou me polarizar contra não sei o quê, porque aí eu consigo entender o mundo de novo. Eu achei muito interessante essa frase, a maneira como... Por que que é tão... forte nos robôs, porque a gente pensa em robô, a gente pensa naquelas criaturas apáticas, né, lógicas, né, quase um senhor Spock, né, mas o Urasawa propõe isso, né, não, o único jeito de resolver o caos é polarizar mesmo, mas não é essa a resposta que ele dá definitiva no final também, né, ele acaba encontrando um equilíbrio, e eu acho muito bacana a gente fazer esse paralelo com o que a gente vê hoje, né, parece que as pessoas precisam simplificar as coisas e elas simplificam polarizando. E uma coisa muito forte que fica também, a gente não falou disso especificamente no sexto volume, mas é aquela cena da adoção da criança pelo Gezit. Lembra aí que desde o primeiro volume ele tem aquele flashback do velho de boné dizendo, né, são 500 Zeus cada um. E ele na verdade tá salvando um robô criança de ser destruído e o humano tá dizendo, não, isso aí tá mais morto do que vivo, eu vou vender como sucata. Ele fala, não, ele tá salvando uma vida ali e ele tem que pagar ainda 500 euros, seja lá quanto custe isso, porque aquela vida tá sendo vista como sucata. Ou seja, o que um humano tá jogando fora, né, uma vida robótica sendo jogada fora, um outro robô tá acolhendo como filho ali e o menino acaba tendo aquele destino trágico. É uma história que eu... Realmente, o 11 de setembro faz ecos aí na descrença do Urasawa na... sobre a humanidade. Nesse volume aparece, né, já tinha aparecido no volume anterior, mas nesse volume aparece mais o Hogan, né, que é aquele agente do Ministério da Ciência. Você gostou desse personagem, não foi, Regi? Ah, cara, o que eu acho legal, assim, fora o visual dele, né, que ele parece um Robocop, que ele tem um sensor ótico, assim, que dá a entender que ele fica se mexendo, assim, né, ele não é fixo, né, naquele vão, né, do visor, ele, assim, ele parece mesmo, e se veste como um policial, assim, um detetive, aquelas roupas parecem maior do que ele, assim, né, então ele é um bucha, né, um personagem secundário que se envolve numa trama maior do que ele, só que ele ainda assim se dispõe, né, a proteger, imagina, proteger o Epson, que é muito mais poderoso do que ele, né? Os dois vão fazer o resgate lá do menininho. Eu achei um personagem super interessante, assim, que também aparece nessa segunda parte, né? Ele não tinha aparecido ainda, né? Não que ele não tenha alguma assim função chave para a trama, mas pô, eu acho legal demais, cara. Assim, aí já é o domínio, assim, o autor tem tanto domínio da trama que ele vai colocando essas histórias paralelas, que elas não deixam a obra pesada, inchada, e complementa, assim, né? Esse é um que não atrapalha em nada e eu adorei a participação, cara. Ah, eu gostei também, eu acho muito legal que... Ele fala pro isso, né? Eu sou projetado para te defender com o meu próprio corpo, mas eu não sei quanto vai aguentar. Aí quando o Pluto primeiro ataca o orfanato, o Hogan fica defendendo as crianças, na verdade, né? Ele não defende o Y coisa nenhuma. E aí quando levam o Vasily lá pro castelo de Vigilant, o Y vai, não, vou resgatar o Vasily agora, o Vasily é esse menininho que ficava gritando bora, né? E o Hogan diz, não, eu vou também. Aí o Y vai pra ele, não, cara, não preciso de proteção. Não, mas eu vou pra proteger o Vasily. Cara, aí você se apaixona pelo cara, né? Esse é o herói moral dessa história também, né? O Aizawa não faz personagem bucha, né, bicho? Todo mundo que tá ali tem uma história, tem um porquê. Não, exatamente. Até os que já parecem mortos tem história, né? Pois é. Eu, Reginaldo, você falou do Robocop, eu concordo ali, aquele capacete todo dele, aquela inexpressividade, e esse visor ótico, você me chamou a atenção, e me lembrou do Cylons de Battlestar Galactica também. Era o que eu ia falar. Pensei no Cylons também. E olha que eu não assisti Battlestar Galactica, mas o visual eu conheço e realmente me lembrou também. Também foram criados pelo homem e evoluíram e se rebelaram, hein? É que hoje você tá brilhante, hein, Maurício? Falou, ó, Epsilon Silverchair, pronto, já, minha mente já é isso que ele é, né, meu? Senhor do destino. Eu sempre arranjo um motivo pra falar de novela da Globo, né? Perdão. Maurício enxergando referências na obra de Urasawa e Tezuka que ninguém mais tinha visto, né? Bom, vamos para o último volume da série, onde vai se conectar e vai se encerrar tudo. Fala um pouquinho, faz o resumo desse último volume, Regi. Cara, eu sempre gosto dessas primeiras páginas coloridas, assim, né? Que você vê, né, o professor lá, o Shinamizu, né? Eles estão olhando o Atom, assim, com medo, né? Acha que ele acordou, assim, que nem aquele menininho lá do meme... Fica verdinho e grita, né, meu? Acho que falou, nossa, ele tá, deve tá acumulando ódio, né, meu? Quietinho, daquele jeito. Aparece também, né, o Theodor, né, o ursinho, né? As peças vão se movendo, né? O Darius, que a gente nem falou, que ele mordeu a própria língua, né, pra não falar, ele tá com... como se fosse uma mordaça, assim, uma chupeta tecnológica na boca, assim, né, pra fechar a boca dele, assim, né, mas a questão é que o Atom desperta e ele vai fazendo uma equação, assim, umas contas pela parede, né, fazendo um cálculo que a Terra vai ser destruída, né, uma equação de destruição da... que ele fala que é uma fórmula da bomba antipróton, né, isso. E aí não tem mais para onde correr, né, tem aquela cena, acho que o Vitor falou antes, que é da sepultura, né, do Gesit, que é legal mesmo, assim, né, a mensagem é uma pena, assim, você lamenta ainda, né, que era o cara que você estava acompanhando a história, né, e o que eu acho legal, cara, é que, assim, a relação do Abula com o tema, meu, assim, não tem pessoa boa nessa história, né, meu, assim, ao mesmo tempo que eles também não são completamente maus, né, meu, assim, você vê que eles têm uma motivação, né, e até bem parecida, né, os dois tiveram perdas e estão em busca de recuperar essas perdas, precisa ver só o que eles colocam, se vale tudo, né, por causa disso. Mas é legal, assim, que você consegue ver, né, nesse fechamento, o Atom participando mais, né, embora ele tenha a aparência de um menininho, você vê que ele deve ter uns foguetinhos na perna, assim, né, porque ele sai voando, ele vai visitar a esposa do Gesit, né, eu também tenho essa impressão que ele tá com, vamos dizer, não só, talvez mais com parte das impressões do Gesit e do Epson, por ter sido os últimos, mas você vê que ele acaba aprendendo um pouco com cada um dos robôs, né? Que você vê que eles, durante o confronto que ele vai tendo com o Pluto, relembra cada uma das passagens dos robôs, dos maiores robôs da Terra, né? E eu acho que, assim, legal demais o fechamento, acho bacana também o flashback do Gesit, né? Que você entende, né, a amarração que ele tá participando de um sequestro, né? E ele salva o menininho, a criança humana, e acaba encontrando um robozinho despedaçado, assim, bem feinho, por sinal, né, o robô? Ele é um robozinho pequenininho, bem feinho, que ele acaba adotando, assim, o robô. Pô, acho demais o final, esse fechamento. Não quero entrar muito em detalhes para quem não leu, para quem não chegou até aqui, para ficar, assim, para não estragar a surpresa, cara. E aqui a gente tem a que a gente falou ali no começo do real objetivo lá do Theodore, né? Ou melhor, do Roosevelt, do ursinho, né? A gente vê ali o que ele tá planejando, a gente descobre finalmente o que é o Bora, né? O que é o professor Abula. Tudo se fecha de uma maneira que é magistral, né? Ainda tem o retorno do Atom, que o Regi falou, mas ele volta bem diferente, né? Porque eles introduzem aquela questão das emoções extremas nele, né? Ele fica com, se eu não me engano, é a personalidade as memórias do Guest, né? Que coloca nele. Então, justamente na hora pega o ódio do Guest, do momento da morte do Guest, que ali, na verdade, ele não estava sentindo ódio, mas puxa um pouco disso que teve e foi o que fez o Atom despertar, né, Senna? Isso, na verdade, eles ficam. Isso que dá medo neles, né? Porque o Ochanomizu, né, fica com medo dele estar com esse ódio todo e tal. Mas aí tem uma cena que acho que remete ao começo, né, do mangá, que ele pega um caracol na mão tal, e passa. Tem também, o Atom também vai falar, acho que o professor Hoffman, ele conversa com a mulher, né, do Gezit. Eu acho até interessante pra mim ficar parecendo que ele meio que virou o filho do Gezit, né, que o Gezit queria ter esse filho com a esposa e tal. Eu acho que ele chega até a mentir para a esposa, porque ele fala que o Gezit não morreu com ódio, né? Que é outro tema do mangá, que o mangá fala sobre isso, né? Sobre o robô não poder mentir, né? Tanto que o Gezit faz isso com o Abula, né? Na entrevista, percebe que ele tá mentindo. Consegue mentir para si mesmo, né? Até a esposa lá do Gezit fala, né? Os robôs não podem mentir, mas o Atom acabou de mentir para mim, mas... não, eu não vou ficar com raiva dele por isso, né? Porque ela meio que percebe que ele tá mentindo, mas para poder protegê-la, né? Não, ela não consegue ficar triste com aquilo ou ficar chateada, né? O Atom faz aquilo para poder protegê-la, né? Sim, o próprio Abula, a gente descobre que ele mentiu para ele mesmo, ele se enganou, ele achava que ele era um ciborgue, que sobreviveu àquele atentado e colocou algumas partes mecânicas, mas na realidade ele é um robô. É um robô que foi implantada a personalidade dele, né? Mas que aí desenvolveu a dupla personalidade e acaba desenvolvendo o Bora, né? Que a gente descobre que é um outro robô que seria um robô de destruição em massa, né? Porque o Pluto, na verdade, ele não foi criado para ser um robô de destruição em massa, ele era um robô para terraformação, né, de manipulação climática, que seria justamente para poder utilizar para poder transformar a Pérsia num terreno fértil, num campo florido, e até por isso que eles usam a personalidade do Sarhad, que também estuda planta, né, estuda lá, gosta muito de flores, de planta, só que acaba sendo subvertido aquilo. E o Bora acaba sendo esse robô de destruição em massa, né? E aí é quando tem toda aquela batalha no final entre o Atom e o Pluto e depois o Atom e o Bora, né? E o Pluto acaba se envolvendo nesse final, né? Cara, essa parte do Abula que ele revela que ele não é um ciborgue, ele é um robô, é outra coisa fantástica, porque desde o começo, quando os robôs chegam perto dele, ele fala assim, é normal cometer um equívoco, eu perdi tantas partes do corpo que você vai achar que eu sou um robô mesmo. E no fim, cara, ele é um robô mesmo, ele não é um ciborgue. Então, isso eu achei fantástico, cara, assim, achei do caramba, assim, né? E essa parte também do Bora, se você assiste o anime, né, o original, aquele branco e preto, tem um outro robô também no final, não tem, Senna? Tem sim, é o próprio Bora. É... Isso, né? Só que esse Bora é baseado mais no primeiro Bora mesmo, no, na segunda versão do anime é um robô mais musculosão, tal, acho que tem duas cabeças. Isso, tem duas cabeças, isso mesmo. Ele parece mais um dragão, assim, com o pescoço comprido, assim, né? Esse daí é uma bolota. Não, e essa do Abula é um negócio que ele tá te contando desde a primeira parte também. Porque tem uma cena, acho que é no Ministério das Ciências, né? Que ele vai... Tem dois lugares, pra passar um robô e pra passar os humanos, né? Que aí identifica quem é quem. E se eu não me engano, o Atom, eles se enganam, né? Eles mandam pros humanos... E eu não me lembro se ele passa. E o Abula, ele vai passar e dá aquele robô também. Aí ele já começa com essa história, né? Quer dizer, aquelas coisas que o Urasawa tá desde o começo da história te contando o que que é, né? Mas você não consegue... Parece que faltam as peças do quebra-cabeça pra você conseguir enxergar, né? Várias coisas, bicho. Você não sabe se você fica besta por conta da habilidade do cara de contar a história, se você fica puto que ele te enganou o tempo todo. Na verdade, você se enganou o tempo todo, né? Ele te contou isso e você não percebeu. Ele te disse, você que não quis acreditar, né? Exatamente. Tá tudo lá. E aí a gente falou lá do verdadeiro objetivo do Roosevelt, né? Que ele fala, né? Falando assim, ó, até o presidente lá dos Estados Unidos da Trácia, a gente acaba vendo que eles estão juntos, né? Ele fala assim, não, mas vai destruir, vai acabar com todos os seres vivos. Aí ele, não, todos não. Os robôs vão sobreviver. Né? E aí vê qual é o objetivo dele. Ele ainda fala, ó, se você ficar aqui, eu posso te ajudar a sobreviver, a gente consegue uma parte dos humanos, a gente ainda precisa que alguns humanos sobrevivam, e você vai liderar todos os sobreviventes ao meu lado, né? Ou sob meu comando. E aí a gente descobre qual é todo o objetivo da história... Até então, né? Essa é a parte que eu acho que o Regi tava comentando antes, que fica um pouco gratuito, né? Porque lá no finzinho da história, era eu por trás da cortina o tempo todo, mas não era, né? Era o plano do Abula, do Goji, né? Quando ele... Essa inteligência artificial que acaba assumindo a personalidade do Abula, na verdade, eles chamam de Goji, que é esse sábio lendário que criou o Bora, que é o robô que vai destruir o mundo, né? Ele acaba tendo até algumas... Ele fala de algumas lendas aborígenes que ele não desenvolve muito, né? Aquelas coisas do Urasawa também. Ele fecha bem a história, ele amarra super bem a história. Mas parece que ele sempre deixa uma coisinha ou outra pra imaginação do leitor, né? E isso que eu achei do Roosevelt meio gratuito. Porque, na verdade, ele não é o cara que tá por trás de tudo. Parece que foi meio que um comentário político do Urasawa, até nesse contexto que o Regi lembrou, do 11 de setembro, né? Meio que fazendo uma crítica aos Estados Unidos, né? Colocando os Estados Unidos da Trácia, que são... os Estados Unidos da América, né, nessa posição de vilão da história, quando, na verdade, não precisava ser. Tanto que o epílogo, né, ele só vai resolver o destino do Roosevelt e do presidente depois do fim da história, né, naquele epílogo curtinho de algumas páginas, que é depois que eles resolvem toda a trama, né. Mas aí que tá, a gente vê a mão do Roosevelt, do presidente ali, por trás de várias coisas. O próprio Abula, ou Goji, a gente também não tem essa confirmação de que momento, qual personalidade tá ativa ali nele. Mas quando ele encontra aquele outro robô que tem as baiatas dentro, né, aquelas baiatas cibernéticas que possuem os outros, ele chega a conversar e dizer assim, ah, mas o presidente tá com a gente, o Roosevelt, enfim, ele faz uma menção lá, tipo, há uma cobertura daquele plano ali, há uma conivência com aquilo, ele deixa acontecer, ele incentiva de certa forma que aconteça, mas fica por trás para não sujar as mãos. Eu concordei com o Reginaldo naquela hora, porque nessa hora realmente parece assim, beleza, ele é o cara que tá por trás de tudo, mas faltou uma motivação, ficou uma motivação básica de vilão, de hahaha, vou deixar ele se destruir e eu domino aqui, o mundo vai ser meu. No final da trama, o Pluto, ou o Sarad, aí já com a personalidade do Sarad, meio que se redime disso tudo e se sacrifica para poder conseguir deter o Bora, né, e deter a destruição... mundial, né, Senna? Isso, é o que acontece na série original também, né? Só que na série original é mais pela amizade que ele cria com a Uran, né? Tanto que eu acho que tem meio que uma referência disso, que ele quando ele tá pra derrotar o Bora, ele fala, né, pro Atom mandar um abraço pra Uran. E é isso, ele se sacrifica pra impedir o fim da Terra. E aí é quando tem aquele painel que mostra o Atom tá vivo, mas tem aquele último, ou um dos últimos painéis que mostra todos os grandes robôs que se sacrificaram, né? E entre eles, no lugar do Atom, tá o Saad, né? Tá lá a imagem do Saad e o Atom acaba colocando ele, ou o autor acaba colocando ele entre esses 7 maiores robôs do mundo, né? Uma coisa interessante desse painel, a história original chama o maior robô da Terra, do Tezuka, né? Na história original do mangá mesmo, o Atom, ele fica o tempo todo, não, eu quero ser o maior da Terra, eu tenho só 100 mil cavalos de potência, eu quero ter 1 milhão para ser o maior robô da Terra e tal. Porque ele quer que o Pluto tá tentando, e a trama é parecida, o Pluto tá derrotando os robôs, porque o sultão lá, que é o mestre dele, quer ser o rei do mundo, né? E o Atom fica, não, quero ser o maior robô da Terra, e o Oshanamizu fica o tempo todo dizendo pra ele, não, mas o maior robô da Terra não é só uma questão de poder, tem outras coisas. E no Pluto, dá a entender que o Atom se torna o maior robô da Terra quando ele consegue atingir esse equilíbrio, né? Ele meio que absorve, isso que eu tava comentando antes, ele meio que absorve todos aqueles outros robôs que estão naquele painel, aquilo não é só uma homenagem pra mim, né, o Atom e aqueles outros robôs lá atrás, ele meio que absorve uma parte daqueles robôs todos e ele se torna o maior robô da Terra em termos de a maior inteligência artificial da Terra, porque ele consegue lidar com todas aquelas emoções. E aí entra a participação de novo do Gesito, né, que é o Gesito que freia o Atom, né. O Gesito tava sentindo ódio naquele momento da morte que é implantado no Atom. Mas as últimas palavras dele não são de ódio, ele diz, não, nada de bom vai nascer do ódio, e o Atom consegue passar isso pro Pluto, e é isso que salva o Pluto, né, que redime o Pluto, que ajuda o Pluto a impedir o Bora, que nesse momento o Bora também não tem nenhuma inteligência artificial avançada nem nada, né, ele só é um robô cujo único propósito é explodir lá aquela galeria de magma para provocar uma mega erupção que vai trazer a destruição do planeta Terra pelo inverno nuclear lá, enfim. Mas eu acho muito legal isso, como o título é bem diferente, né? Pluto, porque a história gira toda em torno do Pluto, mas como o Urasawa, bem sutilmente, assim, ele volta nesse tema de o que é o maior robô da Terra, né? E aí, claro, como é um grande remake e uma grande homenagem à série do Astro Boy, né? O Mighty Atom, ele sintetiza isso no Atom através desses outros robôs. E tem isso mesmo do Atom, né? Porque, teoricamente, é o que eles falam antes de despertá-lo, que ninguém sabia como que ele iria voltar, né? Como que seria a personalidade dele, que talvez eles estivessem criando um monstro ali, né? Que o Atom tem toda aquela personalidade meiga e bondosa, mas a partir do momento que coloca esse viés emocional, esse extremo emocional nele, ninguém sabe exatamente como ele vai reagir com isso, né? Então, aparentemente, apesar de todo esse viés emocional, ele conseguiu controlar isso e evoluir, né? E é bem isso que você falou mesmo. A gente pode fazer uma ligação também aí com o que cada robô, em seus últimos momentos, passou por demais, né? A gente não viu que o primeiro robô, poxa, esqueci o nome dele. É o da Mont caneta. Blanc. Mont Blanc, o da caneta, boa. a gente não viu que o Mont Blanc passou, ele não chegou a fazer um contato com os demais, mas a gente tem, por exemplo, o Brando passa uma mensagem de esperança no último momento dele, né? Ele fala assim, eu sou sortudo, pede que os demais deem um recado para a esposa dele, né, do quanto ele a ama. O próprio Hércules, que a gente não tem tanta ligação com o passado dele, mas ele tem uma honra forte, uma coisa de vou fazer pelo menos a minha parte aqui. Inclusive aquela cena sensacional dele emergindo do mar segurando o Pluto pelas antenas, aqueles chifres dele, né. O Gesit, o ódio e a superação desse ódio também, o próprio Silvertier Epsilon fazendo um sacrifício, né? Ele sempre foi um pacifista, ele se sacrifica. Ele, quando o Rogan diz, o sol apareceu, você venceu. Mesmo com aquela sombra do boy aparecendo no fundo, ele já tinha desistido de lutar. Ele Rhodes soltou a irmã dele lá para proteger a criança e o próprio Hogan, né, por tabela. Então você tem aí uma série de últimos sentimentos que no final são passados de uma forma ou de outra pro Atom. O Atom não vai simular 6 bilhões de personalidades, mas ele vai conseguir entender, como ele fala, né? Entendi Epsilon, entendi Gizit. E processa isso e se torna a maior mente, o maior robô da Terra, né? A partir da sofisticação dessa mente dele. E eu entendi por esse lado, por ele simular, por ele entender essas outras personalidades dos outros tão poderosos, ele não precisou de 6 bilhões, porque ele teve 6, pelo menos, dos mais poderosos, dos mais avançados. E isso faz um link com um texto final de uma das edições, não me lembro se é da 6 ou da 7, acho que é da 6, que o Makoto Tezuka, que é o co-escritor, né, junto com o Urasawa, ele fala com uma lembrança da adolescência dele, de ler o mangá e tudo mais, e de como o mangá do Astro Boy estava perdendo espaço para as novidades, robôs que se digladiavam e se destruíam e tudo mais. E quando o Tezuka faz esse arco do Pluto, ele consegue trazer de volta o interesse das crianças para aquele mangá dele. E o menino fala, né, o colega dele fala assim: você tinha razão, Makoto, o melhor de todos é o Atom, é o Astro Boy, né? Ele fala assim: mas acho que eles não entenderam que o Astro Boy não venceu porque ele é o mais poderoso, ele venceu porque ele foi o mais compaixão, né? O melhor não na força física. E eles fazem homenagem a esse entendimento. O Ezawa e o Tezuka, pelo visto, tiveram esse mesmo entendimento quando eram crianças, ou levaram essa percepção para a vida adulta, né? E trouxeram isso nessa história. Eu acho uma saída muito bacana. Não é sentimentaloide, poderia ser, mas a forma como ele apresenta isso pra gente, você consegue imaginar ali até o anime e a música subindo e tudo mais, mas não é sentimentaloide, não é um artifício de narrativa, porque tá presente desde o começo. Como eu falei, se você voltar e pensar na morte de todos eles, nesse último momento, você consegue entender o que é que ficou por demais, né? Estavam conectados, um aprendendo com o outro, como disse o Vitor. E essa própria redenção do Pluto, ela também não é gratuita, né? Porque isso é outra coisa que tá na história desde o começo. Em várias passagens tem aquela cena do Campo Florido, quando ele tá lá, ele conhece a Ouran com outro corpo, né? Ele tá se recuperando da... Sim, eu ia falar isso, da pintura lá, né, que isso. A Ouran encontra com ele. E aí a inteligência artificial dele ainda tá confusa, ele meio que volta a ser o Sarhad, né, por um tempo. O tempo todo eles falam que o Sarhad, o próprio Darius, o que eles queriam era transformar aquele deserto que era a Pérsia num campo verde, né, então é uma coisa de vida, né, não é uma coisa de destruição. E o tempo todo lá na história, o próprio Darius, né, quando ele fala pro Gesit o que é o Pluto, ele desenha um campo de flor, né? Isso é Pluto. Quer dizer, o tempo todo o Urasawa te contando, não, Pluto não é mal. O Pluto é um robô que foi criado para dar vida, ele tá sendo corrompido, né? Então acho que até por isso fica interessante, e tá no mangá original também, né? Tem momentos em que tem uma cena depois que ele enfrenta o Brando, que ele tá ferido, e ele pede pro Atom apertar um botão no peito dele que vai chamar o Criador para consertar ele, né? E o Atom aperta, e ele diz, ah, eu vou me lembrar disso. Quer dizer, a mensagem da história é essa, né? Como a compaixão pode superar o ódio, né? E a própria pergunta final do Atom é essa, né? Você acha que o ódio vai durar para sempre? Quer dizer, é muito legal como ele trabalha esses conceitos. Como você falou, poderia ser sentimental, ódio poderia, mas ele tá te passando uma mensagem diferente ali. Pois é, e tem a cena pós-crédito, né? A gente pode chamar, do Brown. Fala um pouquinho dessa cena. Acho que você gostou dessa cena, não foi, Regi? Ah, cara, eu adoro, né, meu? Porque é inesperado, assim, né? Você imagina, assim, que o Brawl tá despedaçado e empalado, né? Por uma... parece uma lança, né? E ele aparece do nada, né, meu? Assim, é Hannibal Lecter mesmo, né? E manda a lança pra cima do ursinho e não parece, né, acertando o ursinho. Mas é lógico que vai acertar, né? Então... Pô, acho assim, é um fechamento simples, né? Mas bem legal, cara. Assim, é fechar com chave de ouro mesmo, assim, né? Toda a parte de conteúdo, de expressividade, você tem durante a história. Esse final aí é só pra você terminar com um sorrisão, assim, né, meu? Porque você fala, caramba, meu, que impacto, né? Gostei demais, cara. Não, e é bacana que você vê que a gente citou o Brawl entre os robôs lá no começo, que você vê que o Brawl também aprendeu alguma coisa com os robôs, né? Ele, principalmente com o Gesit, ele chega a trocar os chips de memória com o Gesit, né? O Gesit querendo aprender mais sobre como um robô poderia matar, porque no momento do começo da história se descarta que seja um robô, porque robôs não matam, né? Os humanos lá do grupo de investigação. E aí ele acaba absorvendo também um pouco do Gesit, e tem um momento da história que o Atom tá visitando todos os túmulos, né, e as famílias dos robôs que caíram, e ele visita o Brawl, e o Brawl pede pra segurar na mão deles, ah, puxa, então é assim que é ter um coração, né, o seu coração é quente. Quer dizer, até o Brawl foi tocado por esse sentimento de evolução que os robôs estão passando um pro outro, né, eu achei muito bacana isso, ele não esqueceu de ninguém, né. Ele fala assim, quentinho é bom, meu, mas eu fico com meu ódio, né? E minha lança, né? Não, mas é que aí ele acaba tendo uma atitude benigna, né? Porque ele não estava envolvido no conflito, né? Ele queria ver o circo pegar fogo. Vou varar esse ursinho lazarento, meu. Cravar o isopor do outro lado da parede dentro dele, né? Aquele enchimento. Bom, e antes da gente encerrar o podcast para as nossas indicações, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem é o maior robô do mundo, Senna? Ah, eu acho que o Bora, né? Perto do lado deles, assim, eu acho que ele parece maior. E para você, não, Maurício? É uma piada. Para mim é um Atom, né? O que mais se desenvolveu, né? É, na verdade, não sei se vocês vão concordar comigo, mas o... Pra mim, o ápice do robô é ele ser praticamente o ser humano, né? E o Atom, desde o começo, tem esse negócio de você dele ser tão perfeito que beira um ser humano. Pra mim, ele é o maior. E você, Maurício, concorda ou discorda? Rapaz, eu fiquei muito fã do Gesit, principalmente porque o Gesit me lembrou muito um personagem da minha infância, vocês vão lembrar também. Menos o Marcos, que é novinho, né? Que é o Metalder. Todo mundo assistiu o Metalder aqui, pelo amor de Deus. Sim. Aquela coisa meio trágica, o cara ele quer ser humano, mas assim, ele não tá se renegando como robô, mas ele tá se aproximando pela sofisticação dele. E o sacrifício dele no final da série, assim como o Gesit, eu achei o Gesit aquele personagem. Ele não é um personagem trágico, ele é um personagem triste. O Metalder é mais trágico do que ele. Mas o Gesit é um personagem muito humano, bicho. Muito humano no sentido de... Ele tem uma dor dele, mas ele tem uma missão dele, ele tem valores, ele tem uma vida. Ele é feliz com aquela esposa dele, pode não viver aos abraços, aos beijos e a roubos apaixonados, mas ele tem amor ali, sabe? Isso me tocou. A morte dele foi foda. Eu tive que fechar o mangá e olhar pro nada, assim, por alguns segundos, porque... Pra mim, o Gesit é o melhor robô da Terra dessa história. Ah, cara, eu acho que na série mesmo, assim, Pluto, eu também gosto muito do Gesit, né? Eu acho ele muito legal, assim, né? Ele é um cara contido, assim, né? Você vai entendendo a história dele, né? Que é o que eu gosto mais, né? O Brawl também, né? É tão inesperado esse fechamento que você tem vontade de reler para ver as participações dele, assim, né? Eu acho que esses dois, assim, meu, né? Gosto muito, sim, meu. Gosto também, agora fora da história, cara, gosto demais daqueles Transformers que despertam, assim, pequenininho e já ruim, né, meu? Disparando, matando gente, né? Você assiste Transformers é uma porcaria, meu, mas quando você vê aqueles robozinhos pequenininhos... Não, alto lá, o primeiro filme é bom. Isso que você tá falando é do primeiro filme. Que eles acordam e começam a atirar em todo mundo, acho que é do segundo, Vitor. É no segundo, mas no primeiro tem o Nokia lá, que vira um encapetado. É isso aí, cara. Acabou de acordar, cara, assim, já com raiva da humanidade, né? Você vê que eles estavam antes... conectado, acho que sei lá, no YouTube, alguma coisa assim, então já acorda com raiva, né? Falou em Transformers, mexeu com o Maurício, viu? O Maurício gosta da coisa boa, da parte boa de Transformers, que é legal, assim. Eu tô falando do lixão, né? Tô falando de Michael Bay. Bayformers é horror, meu Deus do céu. Só serviu para sustentar a minha coleçãozinha do Generations, que são os bonecos para colecionador mesmo, né? E qual é o teu maior robô para você, Vitor? Ah, eu já falei. Eu acho que ele, na história, ele fecha a questão que é o Atom, né? Não porque derrotou ou porque ninguém derrota o Borel Pluto, mas porque absorveu todo, tudo de bom, de evoluído que os outros robôs tinham. E ele próprio evolui, né? Mas eu concordo plenamente com vocês. O melhor personagem dessa história é o Jesse. É interessantíssimo, assim. É um personagem que aparece em 3 ou 4 páginas na história original e que o Urasawa e o coautor dele deram uma personalidade incrível. É, toda a questão dele com a esposa, né? Ele é aquele policial que ele quer fazer o bem, porque é o dever dele, mas ele ama a esposa, ele quer fazer a esposa feliz. A cena que ele adota o robozinho, né? Que ele vê aqueles pais humanos expressando o amor pelo filho lá, que ele salva do sequestro, e aí ele diz a mesma coisa pro robô, mesmo que o mundo acabe, eu vou... Ó, fico até embargado. Eu fui pai recentemente, né? É, eu vou continuar te amando. Eu acho sensacional aquilo. É, não pode não ser o maior robô da Terra, mas é o melhor robô dessa história, é o Jesset. Eu particularmente também gosto muito do Gesset, tanto é que pra mim ele é o protagonista da história, mesmo depois que o autor mata ele ali no sexto volume, ele continua sendo importante pra história até o final, mas eu acho que talvez o maior robô aqui é o Pluto. É o personagem que dá título à série, porque acaba sendo ele que move toda a trama, tendo sido corrompido ou não. Você vê toda a jornada dele de um personagem, de um vilão, né, até a redenção dele no final, e descobre que, na verdade, ele não foi criado para aquilo, ele foi criado para criar vida e tá tirando vidas ali. E toda essa... essa dicotomia do vilão com o herói passando pela redenção, eu acho isso muito legal. É, o personagem que eu mais gosto ainda é o Gesset, mas talvez, na minha opinião, o maior robô ainda seja o Pluto. Bom, então é isso, nós chegamos ao final, falamos de todos os volumes. Vamos agora no próximo bloco para as nossas indicações. Bom, vamos começar com as indicações, vamos começar com o nosso convidado, né, Senna, faz aí o seu jabá e dá uma indicação aí para os nossos ouvintes de um quadrinho legal, mangá ou outro quadrinho legal que você acha que tem a ver com o tema que a gente conversou hoje. Quem quiser me contratar, tô sempre lá no Wikicast, wikicast.blogspot.com. Eu tava pensando, porque no outro acho que eu já indiquei o Ghost in the Shell, a gente falou do Batalhão de Alita também. Eu ia falar um lugar que não é tão profundo assim quanto Pluto, mas que eu gosto, que não sei se vocês já leram, que é o BTX, é um mangá do Masami Kurumada. Não, não conheço. Do Kurumada eu só conheço o Cavaleiros. Ele tem o traço do Kurumada, que não é essa explosão de sabores, né? Mas ele é interessante porque são o BTX, né? Os BTs são robôs que eles têm uma inteligência artificial e, para funcionar, eles precisam também de sangue. É dividido o sangue de uma pessoa com ele e tal. E é interessante isso também, porque os robôs meio que têm sentimentos. Vale a pena dar uma olhada. E saiu aqui no Brasil já, não? Só no... Saiu pela JBC. São 16 volumes. Ah, legal. Podem ir atrás aí, indicação do Senna. Maurício, suas indicações. Cara, eu vou sugerir um quadrinho americano, que é a fase atual do Homem de Ferro, inclusive número 1 na banca. Não tem tanto a ver com o Pluto no sentido de obra, mas a gente também tem uma discussão aí sobre o que é ser robô. O Dan Slott, às vezes, usa o escritor, né? Usa um pouco do humor, algumas coisas inesperadas, mas ele discute muito a questão do robô, né? A gente tem a Jocasta, o Homem-Máquina, que aparece também nessa fase. E tem uma militância robótica por trás aí, falando sobre o direito dos robôs, robôs que querem se sentir humanos que não respeitam isso nos robôs, e vale a pena, assim, para complementar com um outro viés, isso que a gente estava falando aqui sobre a robozada toda. Olha, posso só falar sobre isso, essa recomendação? Eu li esse gibi e tem uma cena muito boa com a Jocasta, né, que ela meio que se disfarça para tomar café com as pessoas. Apesar dela não precisar comer, né? Ela se disfarça, né, para tomar café com as pessoas, para se sentir no meio ali. Realmente, eu curti esse gibi. E depois ela tá contando, né, pro Homem-Máquina, que eles são casados, tá contando pro Homem-Máquina dessa cena, que ela se sentiu humilhada e tal, quando descobrem que é ela. E ele fica indignado por ela, teoricamente, estar se humilhando para se passar por um carniforme, né, como ele chama, que ele usa essa expressão desde lá do Next Wave, do Warren Ellis, né, que ele é um personagem da série, e ele fica indignado com ela. Realmente, esse comecinho da série do Dan Slott tem muito disso. A Jocasta, ela é uma consultora de direitos robóticos, porque fala que o Tony Stark tá escravizando as inteligências artificiais que ele usa para controlar as armaduras, e ela tá ali pra poder impedir que ele faça esse tipo de coisa e tal. É bem interessante mesmo a abordagem que o Dan Slott dá pra tudo isso. Manda tua indicação, Regi. Cara, eu vou indicar... acabou de sair na Netflix a série, né, a animação, mas eu gosto mesmo é do mangazinho do Ultraman, que foi atualizado, né? A animação eu vi só um pouquinho, eu achei ela um pouquinho estranha, com aquela atualização que eles fazem, parece uma rotoscopia assim, né? Ela parece estar em cima de atores reais mesmo assim, então eu preciso ver com calma para recomendar a animação. Eu vi sim que é muito parecida com a história do mangá. Se for bom, você vai direto para a animação, que é mais rápido, cara. Mas eu acho muito legal, cara, porque é uma atualização de um personagem clássico. Acho legal, deram uma modernizada nele que incomoda alguns, né? Eu consigo gostar das duas versões, né? Eu consigo gostar do original, da roupa com zíper, assim, na cidade de papelão, e desse atual, assim, que é modernizado, assim, né? Eu gosto bastante. E o que eu gostaria que fosse publicado aqui para todo mundo conhecer, que é, eu não diria tão legal quanto Pluto, mas que é legal também, chama Bokurano, né? Um mangazinho também. Lembra um pouco Evangelion, lembra um pouco aqueles mangás de mecha, de robô gigante que tem crianças dentro, né? Mas ele é assim, levado aos extremos. Então mostra o sacrifício das crianças, mostra quando elas perdem, o que acontece. Bem legal, cara. Não foi publicado no Brasil, como todo mundo sabe, dá para ler ainda assim, né? Tem jeito, tem maneiras de ler de atrás, mas se for publicado aqui, vale a pena a leitura, porque é muito bom, cara. Só complementar aí rapidinho, esse mangá do Ultraman é muito legal, é de uma dupla de mangakas que tava fazendo nas suas horas vagas um fanfic em mangá do Kamen Rider, mas a Toei não gostou da brincadeira, processou eles, mandou eles tirarem do ar. A Tsuburaya, que é a dona dos direitos do Ultraman, concorrente da Toei, foi lá, chamou os caras, apresentou o projeto pra eles e deu liberdade. É um mangazinho muito legal, eu vi uns 3 episódios só do anime que está Netflix estreando toda segunda-feira, é difícil pra quem trabalha, estuda, etc. Mas concordo com o Reginaldo, dá essa sensação de estranhamento no começo. Parece que você tá jogando aqueles jogos do Dreamcast antigos no comecinho, mas você acostuma bem, as cenas de luta são muito boas. O terceiro episódio tem uma cena muito bacana. O mangá tá saindo pela JBC, que tá dormindo no ponto, né? Tá atrasando aí o 11º número, o 11º volume. E a primeira temporada do anime acaba bem no finalzinho desse 11º volume, pelo que eu pude ver aqui da internet. Então, uma coisa vai dar spoiler da outra aí. Manda a tua indicação, o Vitor. Eu acho que eu já falei qualquer coisa do Asimov, né? Na primeira parte, inteligência artificial, histórias de robôs, pra mim, você tem que pelo menos aquele Eu Robô do Asimov tem que ler. Que são várias histórias curtas, né, compiladas num volume, não tem muito a ver com o filme, embora eu goste do filme. Mas eu vou indicar um gibi americano também, já que a gente tá falando de quadrinhos, que fala de inteligência artificial, não é tão brilhante quanto o Pluto, não é tão sensacional, assim, um marco revolucionário, mas é um gibizinho legal, perde um pouco de força lá pro final, talvez. Uma resolução um pouco apressada, mas é bacana. Que é Descender, do Jeff Lemire e do Dustin não sei falar o nome dele. Nguyen. É Dustin Nguyen. Não saiu aqui no Brasil ainda, deve sair em breve. Acabou lá fora em 6 volumes, então não é uma obra longa, assim. Mas é bacana. Eu me lembro muito aqueles aquele filme do Spielberg, né, chamado Inteligência Artificial. É aquele carinha lá, aquele robozinho colocado num contexto ultra futurista, meio pós-apocalíptico, em que também acontece uma... tem uma militância pró-robôs, porque os robôs estão banidos, né, são ilegais. Não vou contar muito da história, porque eu acho que isso muito em breve vai começar a sair no Brasil por um precinho nada camarada, em capa dura, de luxo, que vai custar 3 vezes a edição importada, mas enfim, é o mercado que a gente tem no momento, né. Mas legal, Descender, do Jeff Lemire, também aborda essa questão de meninos, robôs e inteligência artificial e evolução e uma série de outras coisas. Bom, vou para minha indicação. Na verdade, antes de dar a indicação, já que o Maurício deu um puxão de orelha aí na JBC, que ainda não publicou, tá atrasando a publicação do Ultraman, dá um puxão de orelha também na Panini, que esse último volume de Pluto tá cheio de erro de impressão, né? Página borrada, várias edições estão com esse... vários exemplares estão com esse problema, né? Eu acho que de todo mundo aqui saiu com esse problema, essa impressão meio esquisita desse último volume, então... E vai de um elogio a uma crítica, né? Porque quando eu vi isso, eu pensei, pô, mantiveram um preço, né? R$18,90, é um volume maiorzinho, né? Mais gordinho. O trabalho gráfico de acabamento deles está muito bom, as capas são lindas. A lombada, né? Temos que falar de lombada, já que estamos falando de gibi. Ele é um desenho que passa para as duas capas, né? Geralmente o rosto de um personagem, e as lombadas alinham os olhos desses personagens, né? Eu acho isso muito bonito. Mas essa crítica aí que você tá fazendo, realmente, não dá para entender. A Panini parece que não quer acertar, né? Faz todo esse trabalho, consegue manter o preço, bota o gibi na banca, e aí vem a edição toda cagada, cheia de erro de impressão, justo no final, né? Por quê? Concordo aí com vocês. Tô com as minhas 8 aqui na prateleira. É lindo, muito bacana de ver, pude pegar, tem uma capa legal, uma capa mais doinha, assim, com umas orelhas, tem um papel bom, tem uma impressão boa, até o 7º volume não tive nenhum problema, mas esse 8º volume, o mais chato é que parece que é proposital, em cena-chave, como nesse final aí, que você vê o rosto dos outros robôs todos que foram mortos, e você tem alguns borrões ali, na cena até eu, quando o Atom fala que... Nada de bom vem do ódio. Você tem algumas coisinhas assim. Não vou dizer que prejudica, que até apalha a leitura, que torna ilegível, não. Mas para quem veio fazendo 7 edições com 100% de aproveitamento, vacilar nesse finalzinho assim foi chato, decepcionante. Então, dito isso, vou para minha indicação. Não sei se foi a indicação que eu fiz no outro podcast, mas se foi, não tem problema, porque vale a pena. Que também se trata de inteligência artificial, de robô, de android, mas numa pegada galhofa e humorística, que é Dr. Slump, do Akira Toriyama, né? A Panini já publicou 11 volumes dessa segunda encarnação do gibi aqui no Brasil, que a própria Panini já havia tentado publicar anteriormente, não conseguiu concluir. Agora já está no volume 11, que conta as histórias... Quem tentou publicar foi a Conrad. Ah, foi a Conrad, né? Ah, é verdade. Então, e você tem fixação com essa história aí, cara. Ah, mas é porque é muito divertido, cara. É o podcast que Barquito fala. Eu não sou um leitor voraz de mangás, então os poucos que eu leio eu tenho que indicar, né? Então o Dr. Slump é um deles e assim, muito divertido as histórias da Arane lá na Vila Pinguim. Então vale bastante a pena se você quiser dar risada daquele humor nonsense japonês que acontece de tudo, um negócio completamente surreal, mas que é muito divertido. Tá no volume 11, tá baratinho, com aquele papel jornal, né? Não tem esse acabamento de luxo que Pluto teve, mas tem um acabamentozinho honesto e é bem divertido esse mangá. Então fica a dica, como diz o outro, né? Bom, é isso. Chegamos ao final de mais um 7 Jagunços. Quero agradecer mais uma vez a presença aqui do Senna, que já virou nosso habituê aqui, né, Senna? Tem que voltar agora para falar de outras coisas que não mangá só, né? Opa, se quiser chamar, falar de gibi também, falar de Tokusatsu, foi o Maurício que puxou o metal daí, né? Eu gosto bastante de Tokusatsu também. Inclusive, lembrei essa questão de robô chorar. Tem um episódio do Inspector que o Biker chora também. Me lembrou isso, Pluto, acabou me lembrando isso. E é isso aí. Valeu, cara. Mais uma vez, obrigado aos escroques de sempre, Maurício, Vitor, Regi. Ainda tenho que agradecer, ouvir isso e agradecer. Valeu, galera. Estamos aqui gravando, nosso tempo livre, né? Podia estar matando, podia estar roubando. Bom, é isso, pessoal. Até a próxima edição do 7 de Jagunços. Um grande abraço e tchau. Foi o 7 Jagunços, mais um podcast com o selo de qualidade do site Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Acessa lá o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br